Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Ouça minha oração, estou aflito. Guarda, Senhor, a minha alma. Em ti confio, meu Deus, meu abrigo. Ó Senhor, tem misericórdia. Clamo a ti, meu coração se alegra. Teu amor é grande, sempre a perdoar. Sou teu servo, em ti vou descansar. No dia da minha angústia clamarei, pois tu me ouvis. Entre os deuses não há igual, só tu és Deus, é o meu ideal. Ó Senhor, tem misericórdia. Clamo a ti, meu coração se alegra. Teu amor é grande, sempre a perdoar. Sou teu servo, em ti vou descansar. Coração se alegra, teu amor é grande, sempre a perdoar. Sou teu servo, em ti vou descansar. Consegui torpe ano, sei bem deitores bebinho.